Mais um dado entrado. Estou distante, uma viagem, que lugar é esse? Nem fudendo consigo me recordar. Aquela porra fudeu com a minha mente. Estou dependente, pareço um doente. Existe a cura, preciso me organizar. Parece que estou em uma cama. Caralho, na verdade, estou de coma. Há um jeito de me ajudar. O meu calibre, aonde foi que eu deixei? Parece que todos querem me matar. Saio correndo, as minhas pernas estão pesadas. Não tenho mais noção do mundo, não tenho mais noção de nada. Quantos estão em mesma situação que a minha? Com a morte por perto, na frente de uma mira. Cadê meus amigos? Cadê minha namorada? Pra onde foram todos? Cadê a minha família? Só agora é que eu pude entender. Estou distante, é tarde demais pra dar valor pra vida. Os manos que estavam comigo, pra onde foram? Estou sozinho e quero voltar lá pro morro, rever os camaradas em função. Vou tirar uma onda na área, como sempre fiz, ter a paz desejada. Mas parece que está difícil, não consigo me mexer. É inútil encontrar o caminho. Será que os meus que estavam comigo não vão vir me buscar? Que porra é essa? Caralho, me deixaram falando. Há uma escuridão imensa, está tudo estranho. Não reconheço ninguém aqui. Está ruim pra mim, quero me refazer. Preciso sair daqui. Uma prisão é o que esse lugar parece. E na loucura também tenho que dar um break. Estou com a mente amarrada, o que fiz, camarada? Estou a pampa desse lugar, quero voltar pra casa. Essa na verdade é o que essa porra é. Uma cheirada, a coca te levou pra fora. Quantos dias perdidos, na verdade estou fudido. Estraguei comigo mesmo, escolhi o pior caminho. Esse é seu destino, praia, não volta mais. Nem pro samba, nem pra família, nem pros dias de paz. Há poucas horas que estou nesse maldito lugar. A saudade minha companheira, e não adianta chorar. Só na esperança te ilumina agora. A sua mãe perdeu o filho. Mãe, te peço não chore. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. O cachorro é fechado, todos sabem dos resultados. Overdose na seta, mas não foi pro saco. 1974, meu nascimento, uma estrela brilhava em meu quarto. 1990, filha da puta, 7, minha morte, estou longe agora de vocês. 1989, era você que estava procurando a sua morte. 1990, sem saber o que fazer, o começo da doença. 1995, um viciado sem volta, um fim do triste caminho. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. A viagem foi longa, foi só você que não voltou. Dando entrada.